Começando Nerd Patriarca de volta, e hoje Castlevania, a segunda temporada, eu tô aqui com o Ivaldo. Já tivemos Alencar e Silvia, agora é hora do Isaac e da Camila. Hoje eu tô aqui com o Everton. E eu me decepcionei com essa temporada. Hoje eu tô aqui com o Anderson. Eu tô tentando entender ainda que porra é o Hector. E hoje eu tô aqui com o Sanderson. Porque vampiros também têm coração. Que romântico. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Father. Son. Your war is over. Because you say so. It ends in the name of my mother. It endures in the name of your mother. I told you before, I won't let you do it. I grieve with you. But I won't let you commit genocide. You couldn't stop me before. I was alone before. Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio. Dessa vez vamos falar de séries, vamos falar de animação, vamos falar da segunda temporada de Castlevania da Netflix. A segunda temporada estreou no dia 26 de outubro. A gente já gravou sobre a primeira temporada aqui, Castlevania, foi o episódio 21. Comentamos a primeira temporada dessa animação baseada nos clássicos jogos de Castlevania. E a segunda temporada chegou. A primeira temporada foi curta, teve só 4 episódios e muita gente estava esperando mais. Ela foi renovada. Acho que quando saiu a primeira já sabiam que iam fazer uma segunda, não chegou nem a esperar a renovar. E essa segunda temporada saiu, muita gente assistiu, já tá renovada para uma terceira temporada. A gente vai comentar um pouquinho do que a gente achou dos novos personagens, da história que foi contada. A parte técnica é exatamente a mesma. O Warren Ellis continua escrevendo, roteirizando todos os capítulos da série. E o Adi Shankar continua sendo executivo de produção, né? Como a gente apadrinhou esse cargo aqui no Nerd Patriarca. É o cara que conduz a série e ele continuou nessa segunda temporada. A equipe técnica é exatamente a mesma que produziu. Mas mesmo sendo todo mundo igual, o que vocês acharam da segunda temporada? Vocês gostaram da história que foi contada? Gostaram da animação? Você acha que ela manteve o nível? Diminuiu o nível? Ela tá gerando controvérsias e vamos conversar um pouquinho aqui. O que vocês acharam dessa temporada? Putz, considerando o que você falou, nos quesitos técnicos, animação de batalhas, principalmente das batalhas principais, a questão do cenário, da qualidade gráfica do cenário, das referências ao game, continua legal, nostálgico, show de bola. Mas, pelo menos no meu gosto, a construção de alguns personagens e alguns episódios que se perdem muito tempo com coisas desnecessárias me fizeram não gostar muito dessa temporada, não. A história realmente, pra mim, não foi boa. Pra mim tem muita falha. A questão técnica, as batalhas estão muito boas ainda, mas eu senti a animação pior do que na primeira temporada. Concordo. Tem umas partes que tá uns bonecão, velho. Parece desenho americano, tá ligado? Sim. Não tem aquele estilo de anime que tinha a primeira temporada. Pô, eu não achei isso não, cara. Eu, na verdade, achei que em alguns aspectos a arte tá melhor do que na primeira temporada, viu? Eu acho que é assim, cenário sim, o cenário, as partes das batalhas até também, mas a parte da conversa dos personagens, Sim. Eu achei muito estranho. O personagem não pisca, né? Não. A sombra mesmo no próprio personagem, eu achei estranho. Porra, ele é vampiro. Vampiro não pisca, cara. Olha que desculpinha de essa merda. Essa é a nova mitologia do vampiro? Vampiro não pisca? Nem os humanos piscam. Não, realmente, você pode ver, até principalmente quando eles estão, sei lá, conversando, descendo ou subindo a escada ou fazendo algum movimento, perde muito a fluidez, fica muito bonecão do, sei lá, fica estranho. Bonecão do posto, você ia falar, bonecão do posto. Saudoso bonecão do posto. Ele não merece ser comparado. A animação tá longe de ser ruim, sabe? Ela é muito boa ainda. Eu acho que a parte também disso, de eu não gostar muito da animação, foi a questão também da história, que eu achei muito ruim. Honestamente, me deu sono, velho. Ah, mentira. Você não foi o único. Sério, cara. Os primeiros capítulos eu dormi, cara. É, eu dormi várias vezes. Porra, cara, eu vou te falar. Eu não sou um cara que jogou Castlevania. Joguei bem pouquinho, então não posso falar que eu sou um conhecedor da história. Mas eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira. E você não é o único não, cara. A maioria das críticas gostaram mais da segunda temporada. Sim. Então, cara, eu não sei. Eu não sei se segue fielmente a história. Eu não sei o quão acelerada ela foi pra conseguir se encaixar dentro da segunda temporada. Mas eu vou te falar que eu achei que ela foi mais profunda do que a primeira temporada, digamos assim. Mais conteúdo ela tinha que ter mesmo porque ela tem o dobro de episódios, né? Já tem 8 episódios. Foi uma das maiores críticas da primeira temporada, foi a quantidade de episódios. 4 episódios, o pessoal reclamou que era muito pouco, que era pouco e não era uma vergonha. Eu mesmo achei o maior problema da primeira temporada era 4 episódios, mas enfim, a segunda já tem 8. Já consegue construir melhor, assim, deveria construir melhor uma história, porque ela introduz vários personagens, mas eu acho que, assim, a animação eu acho muito boa ainda, mas o roteiro realmente atrapalha a condução dessa temporada, principalmente no começo. Cara, você falou de roteiro, parece que essa obrigação de 8 episódios eles não conseguiram cumprir, porque a série acaba basicamente no penúltimo episódio. A gente começa ali no primeiro capítulo, assim, vamos comentar... Assim, porque se a gente for falar episódio por episódio, são poucos episódios e a gente vai contar a história inteira. Mas falar um pouco... No começo, a gente tem um flashback, né? Aquele primeiro episódio é um flashback, né? Pra mostrar de novo o passado que aconteceu com a esposa do Drácula, que eu esqueci o nome da... A Lisa, né? Lisa? Isso. Obrigado. Conta um pouco o passado dela, mais uma vez. A única parte que a igreja aparece é nessa parte, né? É, sim. Que tinha sido um antagonista da primeira temporada. É, porque o Drácula matou a igreja inteira, mano. Nem tinha como aparecer, né? É, não ia aparecer mais ninguém, mano. Todo mundo morreu. Esse primeiro capítulo, assim, ele vai contar esse flashback, né? Vai mostrar mais uma vez a motivação do que o Drácula... Por que o Drácula está fazendo tudo isso. E vai introduzir mais ou menos o caminho da temporada, que vai ser esse... O Drácula e seus comandados. E você vai conhecer o conselho de guerra dele. As pessoas que... Os vampiros e humanos que estão ali do lado dele. E os que não estão também. Então a gente vai ter essa introdução. Introdução desses personagens que estão ali com ele, e ao mesmo tempo a gente tem os três personagens principais, né? O Alucard, o Belmont e a Sifa. É. Eu sempre erro o nome dela, né? Ou Silvia, como o Sanson batizou no primeiro cast. Pode ser também. Não tá tão longe. Não, chama de Silvia que tá tudo certo. E uma coisa que me incomodou muito, como eu falei, roteiro, foi o que eles fizeram com os personagens principais no começo da série. Eu achei que... Enfim, eu não sei se eles quiseram fazer uma temporada de transição pra poder finalizar essa história do Drácula aí. Também tô achando, né? Contar uma jornada a partir daí. Mas os personagens principais não fizeram nada no começo Sim. da série. Eu senti que eles realmente não fizeram nada. Que é isso, cara. Pra mim, principalmente o Trevor... E o Drácula, pra mim, eles estão completamente deslocados nessa temporada. Não, porra, vamos lá, caralho. Não é bem assim, não é bem assim. O Drácula tá sofrendo, tadinho. Perdeu a mulher, queimada na tocha por um pato, filha da puta. O cara tá em depressão, mano. O problema dele foi não ter um acompanhamento psicológico adequado. Sim, mas não precisaria de 8 episódios pra mostrar ele em depressão, porra. Em 8 episódios, não, né? Mas mostra que o cara já... Não, mas assim, falando sério agora, eles tentam Isso. mostrar que o Drácula já meio que perdeu a vontade de viver, tá ligado? O cara já perdeu a vontade de tá naquela pegada de empalar todo mundo, destroçar, destruir cidade. O cara não tá mais nisso. A mulher do cara morreu, o cara não tem mais muito motivo pra viver. O cara tá totalmente desolado. E é mesmo Isso. meio que nessa brecha que os caras tentam Sim. tomar o poder. É esse isso, o engodo da história. Isso se você não assistiu a primeira temporada. Porque se você assistiu a primeira, você vê exatamente isso na primeira temporada. Ele de boa, deixando de lado esse caminho do mal. Aí ele perde a esposa dele e explode. Então a partir do exatamente. Momento que você tem 4 episódios mostrando que ele explodiu e quer destruir tudo. Quando você chega na segunda temporada, vê ele em 8 episódios de pura depressão, onde nem os generais dele respeitam ele. Você, tipo, tá menosprezando a imagem do maior vilão da franquia, que é o Drácula. É, tem duas coisas que eu penso, que é assim. Uma é isso que o Ivaldo falou. Ele, na primeira temporada, ele quer matar todo mundo. Na segunda, ele fala assim, eu quero matar todo mundo, mas... Ah, resolve aí vocês, cara. Tipo, ele Sim. não se mete, ele fica lá no canto dele chorando. E a outra coisa é essa questão dele ser o vilão principal. É assim, na primeira temporada dá pinta que ele é um cara foda e que ele vai matar todo mundo, sabe? Sozinho. Os outros personagens, os generais dele, os mestres da Forja, lá, o Hector, o Isaac, eles aparecem do nada, realmente. Você não sabe que o Drácula tem aquilo, sabe? Tem um grupo de vampiros juntos que não são trabalhados de jeito nenhum, sabe? Tirando a Carmilla lá, que vai dar o golpe nele e tal. Mas os outros aleatórios aparecem lá. Ah, você tem um monte de general que não sei o quê. Sendo que a ideia principal que eu tinha na primeira temporada é que era só o Drácula o vilão. E ele e os demônios dele, sabe? Eu tô ligado, mas pelo que eu entendi da história, ele destruiu a porra toda na primeira temporada, só que ele foi rechaçado pelos principais, pelo Trevor, pela Sylvia, né? E aí ele convocou essa cúpula de generais pra que ele consiga destruir o resto da porra toda. Não, na verdade não. Se você levar em consideração a história, o Drácula, ele é destruído a partir do momento que já apresenta o Isaac, o Hector, os Mestres da Forja. Tanto que quando você entra no jogo Curse of Darkness, que é o jogo do Hector, é logo na seguida em que o Trevor, junto com a Alucard e a Sypha, eles conseguem derrotar o Drácula e o exército do Drácula. Aí entra o Hector, aí entra os Mestres da Forja. Ou seja, realmente, a segunda temporada é no momento em que eles vão confrontar o Drácula, entendeu? É exatamente naquele momento. Então você pega na primeira temporada, vendo a decisão que ele tem de realmente querer destruir tudo. Você vê os heróis se montando. Você vê o próprio Alucard falando lá nos primeiros episódios, que ele fala: meu, vocês não estão entendendo o que a gente vai enfrentar. Meu pai, ele não é qualquer coisa. Ele é meio que muito, muito foda. A gente tá entrando numa coisa muito maior do que a gente tá imaginando. Aí você pula pro Drácula falando: olha, eu quero destruir a raça humana, vou usar as criaturas das trevas. E depois, talvez eu deva lá que é pra elas, sei lá, tanto faz. E vai sentar na frente da fogueira. E os próprios generais olhando pra cara dele falando: o quê? O que esse cara tá falando? Então, tipo, menospreza um pouco a imagem do poderoso Conde Drácula, tá ligado? Sei lá, eu não gostei muito. Isso que você falou foi interessante na questão de... Assim, os três personagens principais que mais aparecem nessa nova temporada são o Hector, o Isaac e a Carmilla. Isso. Tem o Godbrand também, que tem um destaque, né? Mas sim, também sim, é sim. Uma resolução, pra mim, uma das piores dessa temporada, o que acontece com esse personagem. Mas eles são personagens que eu acho que eles quiseram trazer dos jogos, né? Dentro de uma história nova, pra não adaptar exatamente o outro jogo, né? Porque é complicado, né? Também cada jogo tem seu protagonista, sua história. Sim. Então eles trouxeram os personagens pra tentar adaptar numa nova história. O que é legal, é interessante você ver os personagens dos games, principalmente pra quem acompanha os games, né? E tava esperando por isso. Eu não sou um cara que jogou os jogos do Castlevania e tal. Então pra mim, tipo, a adaptação dos personagens de um game, do outro game, juntar na história, pra mim, caguei, sabe? Sim, sim. Mas o problema é eu assistir a série e não, tipo, não acompanhar a história, é um roteiro coeso, sabe? Outro exemplo que eu tinha comentado, que o Sanderson também falou que não concordou. O Trevor. Eu fui apresentado um personagem, um Trevor Belmont, que era um bêbado, que apanhava no bar dos caras do bar, e que no final de 4 episódios ele falou: eu sou a porra de um Belmont, e eu sou o cara que vai matar o Drácula, e a cobra vai fumar. Começa a segunda temporada... Ele apareceu no ratinho? Apareceu no ratinho. Ele fez DNA pra... Chegou na segunda temporada, ele começou a fazer piada, e começou a ficar triste, e meio perdido... E aí junto o Time Cômico, meio X... É isso que eu achei legal, no sentido de eles não... Porra, o cara não virou uma máquina de matar, tá ligado? Ele não entrou pros mercenários. O cara não pegou, botou a faca no dente, foi pra paulada e virou um cara frio. Não, tá ligado? Eles mostraram toda a pancadaria da série, mas eles não excluíram o lado humano da série, tá ligado? Eles conseguiram embutir isso na história. Mesmo a gente falando de vampiro, tá? Pra mim foi meio mal feito, porque o Valdo já citou aí. Ninguém muda, assim, em 5 minutos de uma máquina pra matar e depois vira o humorista da Idade Média. Mas ele já era meu humorista no primeiro, né? Não, então, mas esse é o problema. O personagem, ele tem um arco de evolução onde ele deixa de levar tudo muito na brincadeira e entende que a porra tá ficando séria. Uhum. Então ele tomou uma decisão, a partir daqui eu preciso resolver esse problema. Pra dar 5 minutos depois, ah, tá bom, vamos zoar de novo, que se foda. Sim. Isso incomoda bastante. Tanto que você, em grande parte dos momentos em que você tem o Trevor e o Alucard, eles estão se zoando, tipo, ah, você é uma coisa no pinto, ah, vai comer merda, ah, foda-se você, ah, pau no seu cu. Até a Saifa chega e fala, meu, vocês têm que parar de brigar que nem criança. Vocês têm que fazer alguma coisa. E quando você vê momentos que você pensa que vai ter uma construção dos personagens, você vê a Saifa conversando com o Trevor sobre o Alucard. Ela fala, pô, ele é um cara frio, é como se fosse um ponto frio na sala, é um cara solitário. Ah, mas Trevor, você é um cara muito triste. Ah, porque a sua tristeza vem da tristeza que é a solidão triste do mundo triste. Tá bom. Aí no outro episódio, é ela conversando com o Alucard. Aí o Alucard fala, ah, mas você vai confiar mesmo nesse Trevor? Ele é um cara meio instável, ele é meio babaca. Você acha que é certo? E eu percebi que você gosta dele. Mas é isso mesmo? Pode falar. Naruto, Sasuke, Sakura, tudo de novo. Exatamente. Tipo assim, eles constroem uma... Uma merda que vocês assistiram isso durante 12 anos. A gente não tá falando mal, não. Não tô falando mal, não. Estamos dando um exemplo. Estamos comparando. Eu já assisti muita coisa ruim na vida, não posso mentir. Entendeu? Então assim, você tem uma construção dos personagens. Só que é uma construção que leva de nada a lugar nenhum, porque não aprofundou muita coisa. Sei lá, X. Não só a construção dos personagens, mas aquele trecho, aquele arco de história, não tava indo pra lugar nenhum. Eles estavam andando em círculo. O Everton falou que dormiu, eu falei que dormi. Cara, os 3 primeiros episódios foram sofríveis de serem assistidos. Aí no quarto... Mesmo. Do terceiro pro quarto, parece que é uma outra série. Parece que mudou. Sim. Ou eles tiveram algum estalo e falaram, bom, a gente já conseguiu enrolar o que a gente queria, vamos tocar o que a gente tem de história aqui. É gritante essa diferença. Então foi complicado de assistir, é muita enrolação, é muito mimimi, muita frescurinha. É, vocês estavam falando do Drácula. Uns generais da Casa do Chapéu lá, que não tem poder de ação nenhum. Eles estão discutindo, chega o Drácula, ah, parem de brigar. Tipo, o cara... É a porra do vilão. Exatamente, velho. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que dar um grito, ficar com sangue nos olhos e dar um berro tão grande que os caras ficarem com medo. Aí ele senta lá no trono dele, aí se incomoda, aí fica indo pra lá e pra cá, voltando. Essa parte foi muito chata de assistir. Depois dá uma melhorada. Depois, quando ele começa a explicar os planos dele, dá uma andada, dá uma melhorada. Mas essa parte foi sofrida. E é tão bem demonstrado esse sofrimento e essa queda da importância do personagem Drácula, que eu não sei se vocês perceberam, tem um momento que eu acho que quando o Drácula vai ter uma conversa particular com o Isaac, que quando ele tá andando no corredor, passam os subordinados dele, os soldados dele, eles baixam a cabeça. Só que aí mostra aquele jogo de câmera assim, o Drácula andando de costas e o cara encarando ele, tipo um simples soldado aleatório encarando pro cara que deveria ser o cara mais assustador da franquia e olhando com desdém, tipo, encarando, tipo, pô, e aí, o que esse cara tá fazendo? Então nem os generais... Ou o cara é corajoso, né? Acho que não. Então, eu acho que os primeiros episódios, eles foram um pouco mais devagar, porque realmente eles estavam tentando mostrar aquela, evolução dos personagens, né? É o que eu falei, eles tentaram mostrar um pouco mais da interação entre eles. E eles, não sei, eu posso estar errado aqui, mas eu acho que eles tentaram mostrar algumas coisas relacionadas ao jogo, essas coisas das dungeons, dos baús, entendeu? Que até o Trevor acha aquela arma escondida no baú. Certíssimo, certíssimo. Eles tentaram isso é bacana. Show de bola. Mas o que não é bacana é eles ficarem 4 capítulos dentro daquela porra, daquela... Ô Vinícius, me ajuda que eu tô sozinho nessa merda, meu. Mas não dá pra ajudar. Mas, assim, antes da gente... É, só pra comentar, porque a gente tem os três personagens principais novos que aparecem na temporada. O Isaac, o Hector, a Carmilla e o Godbrand. Vai, vamos contar que ele aparece também bastante. O que vocês acharam desses personagens? Ó, o Godbrand, pra mim, ele é um idiota completo. Mas ele tomou uma atitude... Que naquele momento eu gostei da atitude dele, não do personagem. Que realmente ele foi o único vampiro que olhou pro Drácula de frente, olho no olho e falou... Meu, que porra que você tá fazendo? Você vai matar o nosso alimento? O que, que a gente vai comer? E detalhe, porco me dá diarreia. Eu vou ser o vampiro todo cagado? Vampiro com as calças todas sujas de merda? Isso não é justo. Por que você vai acabar com o nosso alimento? Foi Drácula, né? Ele olhou pra cara dele, você sai da minha frente, eu te picoto todinho. Arranca o teu sistema. Sim. Então, aí ele foi nessa hora, só que ele deveria ter sido mais cedo. Então, ou em mais vezes, né? A Carmilla, nos jogos em si, ela geralmente é uma vilã, um monstro, ou até mesmo um chefe, um subchefe. Uma vampira? Uma vampira, mas não chega a ter, entre aspas, tanta importância assim. Mas a personagem dela eu gostei, porque ela causou intriga, ela deu mais trabalho, só que ela fudeu mais ainda o Drácula, porque, caralho, como é que alguém entra no castelo do vampiro mais poderoso do mundo, consegue tramar contra ele, consegue pegar aliados que seriam os aliados dele, fazer uma armadilha contra ele, e o cara, estamos indo pra onde? O que está acontecendo? Onde estão meus generais? Caralho, filha da puta! O Isaac, eu gostei, principalmente porque eu assisti dublado, e ele tem a voz do... daquele personagem do Game of Thrones lá, o verme cinzento, o verme amarronzado, o verme amarelado lá, e ficou engraçado. Eu nunca escutei a voz dele. É engraçado, ele fala, estou aqui para defender o Lorde Drácula, ninguém jamais poderá enfrentar o meu mestre, matarei todos. É muito engraçado. E eu gostei. É, exatamente a mesma voz. No áudio original não tem isso não, cara. Não, tem nada a ver. Ele fala o inglês sem sotaque, cara. Tá vendo? No português ele tem um sotaque, é engraçado. Eu gostei do Isaac, porque assim, não é o melhor personagem de todos, mas pelo menos ele foi o único cara que chegou e falou, Drácula, eu dou minha vida por você e eu sigo a você e obedeço a você. E realmente ele demonstrou essa obediência toda pelo Drácula. Então, aí no geral eu gostei do Isaac. Agora, o Hector, como eu queria que ele tivesse sido morto. Caralho! Como é que o protagonista do Curse of Darkness estava tão bundas como ele esteve nessa temporada? O cara é praticamente o braço direito do Drácula e é um cachorro. Qualquer um dá ordem nele. Em nenhum momento ele pensou em conversar com o mestre dele. Sabe, ó, a menina tá bolando umas coisas ali. O que você acha? Vamos observar ela, vamos tomar cuidado. Nada, ele faz tudo o que ela fala. E sei lá, tipo, ela chega na cara dele, fala os planos dela, ela fala que quer fuder com o mestre dele. E ele segue como um cachorrinho aleatório. Tipo, eu odiei esse personagem, velho. É, eu tenho que admitir que ele foi meio bosta. Não tenho mais o que comentar, não. Cara, sabe o que eu não entendi? Foi isso aí, exatamente isso também. O Hector, ele é um cara que, tipo, caiu no plano da Carmilla, foda-se, vou seguir você. Aleatório também. Aí, beleza, aí ele convence o Isaac lá. Aí o Isaac fala, não, beleza, vamos fazer esse plano aí mesmo. Aí ele conversa com o Drácula, já sabendo que é um plano meio de golpe, de né? Golpe da Carmilla, né? Só que no final eles não fazem nada, velho. Isso que eu não entendi, cara. Tipo, eles realmente sabiam que tava caindo num golpe, mas mesmo assim deixaram. Aí depois, quando invadiram o castelo, eles falaram, nossa, que impressionante, cara. Não, isso é meio zoado mesmo, porque, cara... Porra, faz alguma coisa, né, velho? Ele deixou a coisa acontecer e foda-se. Parece que eles deixaram acontecer a história dessa maneira só pra justificar a cena da batalha, sabe? Eu vou além. Eu acho que a ideia de golpe, a ideia de conspiração então interna é muito boa, mas foi mal executada. Sim. Esse que é o problema. Não, é isso que eu pensei. Na hora quando ela tava falando com o Hector, eu falei, beleza, agora vai entrar uma jogada assim pra tentar derrubar o Drácula, mas aí ela vai tentar fazer alguma coisa pra convencer o Hector, não sei o quê. Mas não, ele aceitou de boa, não teve uma reviravolta. Ela deu a real pra ele logo de cara. Mas no problema não foi nem ele ter aceitado, foi o Isaac não ter feito nada depois de saber. Né? Sim, também. Porque eu achei que assim, a reviravolta seria, pô, ela convenceu o Hector é meu babacão, foi, tá no papo dela. Aí tentou convencer o Isaac foi lá, se fingiu de amiguinho, vai pro Drácula e conta. Eu achei que eles iam enfiar o braço inteiro no cu de cada um e acabou que é a porra do motim, entendeu? E toca o barco, tá ligado? Mas não, ou que eles iam fazer uma puta armadilha pra fuder com eles na hora da batalha, mas também não aconteceu. O que aconteceu então é que todo mundo se fudeu, que o castelo se teletransportou e foi água benta pra tudo congelado, todo mundo morreu porrado, feito frango de padaria. Pra você ver, a prova de que o Drácula foi um personagem muito mal utilizado nessa temporada, é só você lembrar que quando eles chegaram pra conversar com o Drácula, tanto o Isaac e o Hector junto com a Carmilla, não, antes disso, quando o Isaac e o Hector estavam conversando ali, o próprio Isaac mesmo falou, olha, Drácula, talvez seja interessante você seguir essa ideia da Carmilla de ir pra Breyla, porque assim, você seguindo a ideia dela, os generais vão se entender, vão não sei o que lá. Caralho, ele é o Drácula, é o que o Anderson falou. Se ele chegasse e batesse com a piroca na mesa e falava, ou vocês me obedecem ou eu vou matar todos vocês, era pra eles abaixar a cabeça e respeitar. Não tem essa de, que eu vou seguir o plano dela pra que os generais me respeitem? Que isso, velho? Cadê o Drácula de verdade? É, e os generais são as figuras aleatórias também, porque eles falam assim, os generais não estão te respeitando. De onde? Que eles nem aparecem, nem falam nada, velho. É, só aparece o God Brand mesmo. Só aparece o God Brand. O resto tá lá, né? Só pra figurante. Isso aí, tá faltando coach de liderança aí. Pro ah, pronto. Começou com a patifaria já. Não vai fazer propaganda aqui não, viu? Que porra, coach de cu é rola. Aqui. Mas isso é bem verdade, o Hector não... Não, então, mas é isso, cara, porque eu acho que eles ficaram tão presos a essa ideia de adaptar fielmente a história dos jogos, que eles não sabiam muito pra onde ir, sabe? Porque tudo tava muito na cara, a gente não pode fazer uma coisa, porque senão foge do jogo. Vamos pro outro lado, aí chega do outro lado, ah, mas isso aqui também não pode. É, eu acho que eles esqueceram que eles estão numa adaptação, não numa transição literal, não precisa fazer igual. Então, Edson, mas, então, sabe qual que é a real? Na verdade, se eles tivessem realmente adaptado o jogo, pelo menos a transição ali pro Curse of Darkness, realmente o Drácula teria feito o exército dele e estaria matando geral na Europa, e pronto. Só que eu acho que é mais o que o Vinícius falou, provavelmente isso tá mais com cara de série transitória, e eles pegaram alguns personagens específicos, como a Carmilla, como o Isaac, como o Hector, e vão trabalhar com eles na terceira temporada. E não sei por que motivo estão deixando de lado Drácula, estão deixando de lado não sei o que lá. Dá essa impressão. Porque se fosse seguir realmente a história, o Drácula é o Drácula, caralho. É um demônio, ele destrói tudo. Você percebeu, Ivan, que no final da temporada dá uma ideia que, tipo, a terceira temporada vai ser focada no Hector, no Isaac e na Carmilla. Exatamente. O Alucard está lá no castelo, buscando, os outros foram passear. Nossa, mas tem uma parte que é igualzinho Dona Flor e seus dois maridos. Eu só tenho isso a dizer. Ah, tem uma cena que é igualzinha. Igualzinho, cara. É, pega genial. Na mão de um, pega na mão de outro. Puta, eu falei, puta. Só faltou um tá pelado e o outro... Ah, o Alucard, né? Tava com a camisa branca. Dracula has to be destroyed. We can't fail. A gente comentou desses personagens novos, eles são todos do núcleo ali do castelo do Drácula. E a gente comentou um pouco dos nossos protagonistas. Basicamente, ali no início da história, eles vão ter uma cena de batalha ali no começo, acho que no capítulo 3, que eles enfrentam alguns monstros e tal. Mas eles vão até a residência da família dos Belmont, né? Que tem todos os tesouros, os conhecimentos, tem várias coisas deles lá. E essa ideia é muito boa. O lugar é muito, muito bonito, muito bem animado, o cenário é incrível. E a ideia deles irem atrás de conhecimento, de itens, né? Que é uma coisa bem de game, né? De itens que eles podem usar contra aqueles monstros, é legal. Só que eles ficam muito tempo lá, né? Sim. Tempo pra caralho, por sinal. Realmente, as referências que tem ali são muito boas. E eu particularmente fiquei feliz, porque como eu tinha comentado no cast anterior, que eu falei que pra mim tinha muito de Lament of Innocence, que é do PlayStation 2, o primeiro jogo, com o primeiro Belmont. Realmente ali você tem muito mais referências sobre ele. Tanto que o Leon Belmont é mencionado e você tem um quadro dele também. Mas o primeiro Belmont é o Gabriel, né? Não, hoje, é o... Hoje a gente sabe que é o Gabriel. É, se for seguir essa nova linha lixosa do... Lord of Shadows, hoje a gente sabe que é o Gabriel, que... Mas o da... Que é o Drácula, né? Sim, mas o da cronologia original ainda é o Leon Belmont. Mas como o Ivaldo não gosta desse jogo, ele excluiu. Ele falou, já que eu não gosto desse jogo, não conta. O primeiro é bom, o segundo é bosta. Sim, o segundo é bosta. O primeiro Lord of Shadows é bom, o segundo é um... Mas esse aí largaram de mão. Ainda a cronologia original ainda é o Leon Belmont com o primeiro... E o Matias como o Drácula. Que é o verdadeiro nome do Drácula, por sinal. E é muito bom as referências que você tem ali, meu. Você tem itens, você tem caveira lá de monstro, não sei o que lá. Tem muita menção. Coisa, né? É muito show de bola. A arma que o Trevor pega nessa temporada é muito, muito legal, muito bonita. Esteticamente, na batalha, a animação é incrível que eles fizeram. Sim. É realmente sensacional. E é uma coisa que eu queria ter visto muito mais, né? Mas que só foi acontecer ali, lá pro sétimo episódio. Que é o sétimo episódio, assim, basicamente, não que a gente queira ver batalhas todos os episódios. Eu queria, né? Mas já que não é possível, poderia ter mais. A gente tem uma batalha ali que não se tem no capítulo 3. E eles só vão lutar, de fato, no capítulo 7 depois. Que é, assim, o capítulo inteiro de batalha, de fato. É, mas... Um episódio antes, um ou dois episódios antes, você tem aquela incursão dos generais lá sim, na cidade, sim, que sim. É uma cena bem boa também. Mas, de resto, tudo culminou pra esse sétimo episódio. E, assim, eu acho que eles não sabiam muito o que fazer, porque tudo se encaixou ali. Aí, aqueles três primeiros episódios, eles poderiam ter sido reduzidos pra um, tranquilamente. Eu não ia perder nada da história. Sim. É, e podia aproveitar mais esses episódios do meio. Não, sim, jogar tudo corrido no penúltimo episódio. Eu acho que o link dos protagonistas com o núcleo do Drácula foi demorou pra acontecer, né? Porque os generais chegaram antes, né? Do nada. A batalha aconteceu do nada. Cada um tava num lugar, de repente tá todo mundo batalhando, lutando entre si. Eu, caralho, que porra que aconteceu aqui? Então, eu acho que assim, apesar de eu ter gostado bastante das cenas de batalha, pelo menos a luta que houve lá naquela mansão, naquele mausoléu dos Belmont, foi bem da hora. É absurdo. O Trevor batendo os bichos lá um atrás do outro é muito foda. Comparando as lutas, eu acho que foi a melhor cena de luta da segunda temporada. Foi a que eu mais gostei. Eu também acho. Agora. É o que vocês falaram, a cena final, as lutas são boas? As lutas são boas, mas porra, se eles tivessem, porra, tirado um pouco essa trama de ai, vamos fazer um motim no Drácula, e trabalhado um pouco mais nos generais, e talvez sem ter matado todos, né, porque algum aparecesse melhor... Na próxima temporada, porque o foda realmente... Os caras nem falaram, né? Eles nem tiveram a chance de falar. Os caras nem falaram, eles nem tiveram a chance de mostrar que vieram, tá ligado? Isso irritou um pouco, apesar de eu ter gostado das cenas de... Sim. Sabe uma coisa que, por exemplo, poderia ter funcionado melhor? O Godbrand lá. Sim. Ele poderia ter atacado o Alucard, o Trevor. Uhum. Não, ele morreu de uma forma idiota, sumiram com ele e ninguém deu falta, velho. Ninguém deu falta. Só a Carmila deu falta uma hora, mas tipo, ah, não tá aqui, beleza, pau no gato, vamos continuar aqui no balão. Cagaram pra ele completamente. Exatamente. Velho. E o Odri, aparentemente, ele era um dos líderes, né? Como é que o líder some e ninguém faz nada? Ele era líder de todos os figurantes ali, os figurantes mudos lá, ele era líder de todos. Então, pra mim, ele era o cara mais foda abaixo do Drácula. Tirando o Alucard. Pelo visto não era. Não, cara. Aparentemente não. Então, a impressão que passou pra mim ao longo da temporada é que seria assim: esse é aquele cara que tá dando problema aqui na hora de fazer o plano, porque ele quer ir direto pra ação, nunca ouvi. Mas que quando fosse pro campo de batalha, ele ia causar muito estrago pra cima dos heróis, cara. Mas ele sumiu e ficou por isso mesmo. Tipo, foda-se. É ele que tem a voz do Peter Stormare? É ele mesmo. A Brutzi, cara. A gente tem, nesse sétimo capítulo que a gente comentou, que é basicamente só a luta, a gente tem luta do Trevor com bolsos, tem a luta com generais, tem o Alucard também, é um personagem que não fez absolutamente nada, ele só foi fazer alguma coisa no final, também é um que ficou, tipo, lutou no terceiro capítulo, mas ele tava na casa dos Belmont, ele não achou um item, não tinha um item bom pra ele, só tinha gente pra matar ele, ele tava tipo lá. Isso. Essa parte dá até pra entender, né? Dá até pra entender, ele, né? Ele até fala. Ele falou, eu tô num lugar onde tudo que tem aqui é pra me matar? Exatamente. Dá até pra entender. É um personagem que foi deixado de lado pra ele ter a grande cena de batalha com o pai dele. Que realmente é muito bom. Até os 45 do segundo tempo. Exato. Não, até... Exatamente. Mas a luta de fato é muito boa. E você vê que o Drácula, puta, ele é muito forte. E... Como a gente comentou aqui durante o cast inteiro, faltou demonstrar essa força também com os seus próprios comandados, né? E essa luta ela foi muito apressada. Pra mim ele foi derrotado de uma maneira muito fácil. Dava pra ter durado um episódio, dois, essa luta. Exato. Sinceramente, ele nem precisaria ter sido derrotado nessa temporada, se eles quisessem. Tem muito pano pra manga. Uma coisa que faltou muito na segunda temporada... Mas aí cai naquela questão de ser uma temporada do meio. Sim, sim. Porque ela já liga aí os acontecimentos do Castlevania 3. E aí ele vai voltar. A gente sabe que ele vai voltar. Vai voltar, sim, a capenga, sim, sim, na próxima temporada por causa do Curse of Dark. Então eu até entendo ele ter sido derrotado, entre aspas, ali. Eu só achei que foi muito fácil pro tamanho do poder que ele tinha. Então. Que ele apresentou numa cena. Essa luta com ele poderia ser um pouquinho maior. Mas na verdade, o que eu senti nessa luta final foi que assim, se ele quisesse, ele tinha matado a porra toda. Teria matado a porra toda. Ele deixou ser vencido, assim, entendeu? Ele desistiu. Uhum. Então, essa foi a desculpa, né? Não foi tipo assim, aí ele foi derrotado fácil. Não, cara, se ele quisesse tinha matado a luta. Ele perdeu pra um quarto de pelúcia, cara. Não, tudo bem. É que eu falei, a gente tá falando com um Drácula com problemas emocionais, que não teve, sabe, um acompanhamento psicológico, não tomou o Rivotril, entendeu? é um Drácula que tá abalado. Então, na hora faltou que ele cafuné, viu lá, faltou cafuné, tava de luto, assim, entendeu? O cara tava todo fodido, psicologicamente falando. Aí viu o quarto do moleque, falou assim, porra, tô matando meu filho. Sabe, assim, poderia ter sido melhor? Não sei. Talvez se tivesse se resumido tudo a pancadaria, não sei se a história, sei lá, assim, teria a profundidade que eles queriam dar, assim, entendeu? Desde o começo eles estavam querendo dar esse tom, sabe, pra história. Sim, exatamente. Pela maneira que eles construíram o Drácula durante a temporada, faz sentido a resolução daquela batalha. Sim. De maneira que eles construíram ele. Só que não é a maneira que a gente queria ver, né? Porque preferia ter visto um outro tipo de Drácula. Mas por como construíram ele durante a temporada, você entende a resolução. Você entende que, por mais que ele seja o vampiro o maior, tem aquele pontinho de humanidade, desde a demonstração de ele tem de amizade com o Isaac e com os dois humanos, né, que são os principais ali, que ele coloca como os principais para comandar as tropas dele, que já é um motivo de atrito desde o começo, e também pelo passado dele, né? Nossa, cara, e é uma atitude, eu acho que incoerente. Dois caras que chegaram agora, ele já coloca na janelinha para tomar conta. E humanos, né? Isso é para fuder, né, com os caras, com os vampiros. Os caras vão ficar putos, obviamente. Concordo. E também tem a questão do... Essa questão aí do Drácula ter sido morto no quarto do filho dele e tal, eu acho beleza, eu achei legal tal. Ele, durante toda a temporada, essa construção dele sendo meio depressivo e tal. O que eu achei legal da resolução é o Alucard ter matado ele, tipo, a sangue frio, e no final, no último capítulo, eles mostrarem a consequência no Alucard. Sim. Ele começa a chorar, se sentir mal e tal. Isso eu achei, achei muito legal na temporada. Não, isso eu achei legal também. Mas com certeza o papel do Hector e do Isaac, eu não entendi muito bem a temporada inteira. Há quanto tempo eles já tinham algum tipo de relacionamento com o Drácula? Porque deu a entender que a coisa foi muito rápida. Eu peguei isso daí. Sabe por quê? Uma coisa que eu achei legal dessa temporada. Eu vi a segunda, beleza. E aí eu peguei pra ver a primeira, só pra, tipo, relembrar. E eu vi que tem muito episódio da primeira que uma exata cena se conecta a uma exata cena de lembrança que teve agora na segunda. Por exemplo, a primeira cena mostrando a mulher dele sendo pega pela igreja é sequência exata da primeira cena do primeiro episódio antes dele chegar na casa. É certinho, uma conecta na outra. E aí eu percebi que quando ele fala, ó, vou dar um ano pra vocês, tararão, que ele começa a soltar a horda dos monstros dele lá, então ali já dá pra entender que ali o Hector e o Isaac já estão juntos com ele. Tanto que tem aquele flashback dele falando com eles, ó, preciso de vocês, mataram minha mulher e agora eu quero fazer uma horda aqui, o meu exército, pra enfrentar eles. Então, aqueles flashbacks são praticamente nos eventos da primeira temporada. Então, desde a primeira eles já estavam juntos já. E a questão da magia deles, ter sido os mestres da Forja lá, foi o Drácula que ensinou ele? Não, é um poder que eles têm mesmo. Não, eu entendi que eles têm o poder já. É um dom deles mesmo. Foi atrás do Hector justamente porque ele já tinha esse poder. Sim. Tem uma cena dele criança ressuscitando um cachorro. Uhum. E aí depois mostrando o Drácula chegando nele porque os humanos se afastaram dele porque ele preferia estar com essas coisas mortas ao invés de pessoas. Falando em magia, uma personagem que a gente comentou há pouco foi a Sypha. E pra mim é a personagem que mais funciona do trio. Vocês não gostam dela? Cara, as lutas pra mim é fantástico ela. Maravilhosa, velho. Ela é uma maga do nível, tipo, muito alto. Eu não imaginava. Eu pensei que ela fazia bola de fogo só. Caralho, ela é muito forte. Eu achei que a evolução dela da primeira pra segunda temporada foi, tipo assim, assustadora, tá ligado? Caralho, ela tá muito forte. Ou ela leu uns livros de magia muito foda ali na mansão dos Belmont. É, então, ela começa a soltar os piroscópteros lá, muito louco. Principalmente na luta final, cara. Cara, ela transportou um castelo. Então. O castelo do Drácula tava na puta que pariu, ela trouxe exatamente pra cima de onde eles estavam, porque eles não conseguiriam chegar lá. Isso que eu ia falar, a animação, essa animação dela dando essa magia pra trazer o castelo é muito louca, velho. Muito foda. Maravilhosa. Essa e ela explodindo o monstro com a bola de fogo dentro da boca do monstro lá também foi maravilhosa aquilo ali. Ei, Valdo, uma coisa que eu ia falar é o seguinte, a animação da Sypha é melhor do que deles. É melhor que a do Trevor, por exemplo. É sim, pior que é mesmo. Dos dois. Mano, é diferente, velho. uma outra cena boa dela, quando ela tá lutando com um monstro lá, fazendo aqueles espinhos de gelo, e ela tá faz um espinho de gelo, aí faz uma armadilha pelas costas, o cara vai atacar ela, ela muda de posição, faz outro, muito faz uma parede, faz uma barreira, e quando o cara tá fugindo, ela vira a barreira na vertical e corta o cara no meio. É, foi um general, ela matou o general das Arábias lá. Ela, essa parte dela usando truques de gelo foi muito foda. Mas assim, eu vou te dizer que as cenas do Trevor quando ele usa a Morningstar são muito loucas, velho. Sim, isso aí não tem o que questionar. Mas o que o Everton, eu acho que o Everton tá falando é da animação mesmo na parte de diálogo. Sim. Ah, tá. A tela tá porque muito melhor que a dela, que a do por exemplo, Trevor. Tá bem detalhado. Sim. Tá, os olhos. Trevor não, a barba dele é os riscos, velho. É muito zoado, cara. Ela tem mais cara de anime mesmo do que o Trevor, por exemplo. Uhum. Eles dão um plano de detalhe em cada um, né? Sim. Ou então, se eles, tipo, a Saifa é mulher, mais bonita, o Trevor não. Então, tá, faz qualquer coisa no Trevor. Caguei, né? Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, desculpa voltar num personagem que a gente já comentou, coisinha rápida, não sei se vocês perceberam. No término da primeira temporada, né, com aqueles 4 episódios, a gente entendeu o quê? Que o Drácula tava puto e ele ia soltar o apocalipse vampirístico no mundo. Vocês perceberam que na segunda temporada esse apocalipse não aconteceu? Ele não soltou a ira dele? Exatamente. Não, mas vocês entenderam que no começo, assim, não sei, teve os acontecimentos da primeira temporada e tem uma passagem de tempo, de algum tempo, não tem? Da primeira pra segunda? Não. Ou não? Não, é diretamente. Primeiro capítulo direto. Ele saindo da cidade. É direto. Sim. É isso que fica pior, cara. É porque tem as cidades lá, tem o pessoal vivendo escondido lá e tal, e daí tem... Assim, não, eu é entendi que tinha um tempo, assim, que não. O já tinha acabado com quase tudo e não. Os caras estavam lá tentando viver de alguma maneira sim, possível. Não. Sequência direta. Primeira temporada é o domingo, a segunda temporada seria a segunda. Uhum. Eu acho que é isso. Eu acho que eu resolvi. Você termina o domingo bem e a segunda todo mundo começa na merda. Entendi. Ninguém tem ânimo na segunda-feira, cara. Então é mais isso. O final mostra eles conseguindo segurar o tranco, né, da primeira investida do Drácula. E, tipo, na segunda-feira é o cara falando, ok, vocês seguraram o tranco, agora eu tô juntando todo mundo pra destruir o resto da porra toda. Que destruíram ele mesmo, praticamente, se viraram contra ele. Não funcionou muito, não. Não, mas sentiu muito, faltou muito disso, do Drácula nervoso, sabe, puto. Vingativo, sei lá, enfim. Exatamente. Isso só piorou quando veio aquele flashback dele. Contando como ele destruiu uma cidade sozinho. Sim, exatamente. Eu queria esse Drácula. Exato. Eu tava esperando esse Drácula. Foi esse que me prometeram na primeira temporada. E o flashback é justamente pra confirmar e pra acrescentar no, que eles, no Drácula que eles estão montando pra temporada. Que é um que deixou essa fúria, essa sede por sangue no passado. Então, cara, só que aí gera uma incoerência, cara. Porque olha só, nesse flashback, ele foi lá, ele matou todos os homens da tribo, da cidadezinha tribo, lá. Da aldeia, da cidadezinha. Depois disso, ele conheceu a Lisa, se apaixonou, acalmou a fúria dele. Aconteceu tudo que aconteceu com ela, o cara voltou pior do que ele tava. Sim. Por essa crescente, ele não teria por que ele ficar deprimido de novo. Sim. Então, assim, na temporada passada, ele tava puto porque mataram a mulher dele, mataram o amor da vida dele. Pra já nessa temporada, ele, eu cansei da vida... de saco cheio, sabe? Se você quisesse construir, se você quisesse construir um Drácula depressivo, ótimo, é legal mostrar essa profundidade. Mostrar que ele também tem o sofrimento. Mas, porra, faz isso em um episódio, não em 6. Não, cara, dava pra mostrar, sabe como, Val? Mostrar ele assim, eu tô cansado, então vou resolver essa merda logo. Então, exatamente. Vou pegar, montar um exército e vou destruir tudo. Não, ele fica assim, tá bom, vão lá vocês. Vamos votar, o que, que a gente vai fazer? Caralho, você é a porra do chefe. Você não tem que pedir votação pra ninguém, cara. A gente vai pra um lado A ou vai pro lado B, foda-se. Se vai dar certo ou errado, não tem... Vocês vão fazer, né? Exatamente. Dracula has to be destroyed. We can't fail. E o que, que vocês acharam, assim, que a gente comentou bastante dos personagens, comentou da história, mas da resolução e do que esperar pra próxima temporada, né? Porque a terceira temporada já está confirmada. O que vocês queriam ver numa nova temporada a partir dessa resolução que foi apresentada no último capítulo praticamente pra mostrar os espólios, né? O que aconteceu ali depois da grande batalha final. Cara, e o último episódio, ele é broxante. Muito! O termo é esse. Porque assim, cara, foi o que a gente falou do Demolidor. Ele, você vem numa crescente tão grande, aí vem um episódio que corta todo o clímax, cara. Corta tudo que você teve. O sétimo, ele é o final de temporada. Parece que eles fizeram igual Game of Thrones, sabe? O ápice da história é o penúltimo episódio. O décimo, ele tá só preparando o terreno pra uma próxima temporada que tá pra chegar. Eu, não, particularmente, não gosto muito disso. Poderia pegar esse oitavo episódio e fazer ele, será, 15 minutos a mais no sétimo episódio. Que tivesse feito o sétimo episódio um pouquinho maior. Não tivesse um episódio inteiro de quebra desse jeito, que foi ridículo. Sim. É tipo um de trás dos bastidores. Ah, e aí, Cifa? Legal, legal, Trevor. Foi bom lutar. Ah, vamos continuar junto. Vamos, amigão. É, aí, cara, faz... A Netflix, ela tem isso. Você percebe em outras produções dela, quando ela precisa fazer algum gancho, geralmente o último episódio, ele tem uma duração maior do que o resto da temporada teve. Sim. Não precisava fazer um episódio inteiro sobre... É, esse episódio, ele serviu pra deixar claro que a próxima temporada vai ser baseado no Curse of Darkness. Sim. Só não sei o que é o Hector, que ele vai se rebelar, vai lutar contra os vilões, que o Isaac vai virar um grande vilão. É meio vai isso, ficar uma bagunça, porque no original o Hector trai o Drácula, beleza, e vai viver 3 anos escondido, lá, recluso com a humanidade lá. E o Isaac, depois que o Trevor e o Alucard e a Sypha vencem o Drácula, passa-se 3 anos, na verdade eu falei errado, e o Isaac vem e, vamos dizer assim, faz o pessoal lá da cidade matar a esposa do Hector, queimada como se ela fosse uma bruxa. Exatamente. O Hector sabe que é o Isaac e vai atrás do Isaac pra se vingar. Só que como é que eu vou fazer? Não sei como é que vai ser a terceira temporada. Não, eles vão fazer um tipo de... Eu acho que vai ser isso, cara. Não vai ser exatamente. O Hector vai se sentir traído, porque ele levou uma surra. Sim, ele é o cachorrinho da Carmila agora. Então assim, vai despertar algum espírito de raiva, de vingança nele. Uhum. E aí a gente vai ter um salto temporal na história. Então, mas o Hector só pode sentir raiva dele mesmo, porque ele é burro. Exatamente. Então, a gente sabe que ele é burro. Eu espero sinceramente que o Hector morra de forma... Ele passa o chihuahua vai lá e mata ele. Foi porque assim, se a história tivesse ido para um caminho parecido do que o Ivaldo falou que acontece no jogo, bacana, a trama é bacana. Agora, do jeito que aconteceu, o cara só se mostrou um perfeito idiota, entendeu? Então, se ele... Como ele vai se redimir, ninguém sabe. Então, Ivaldo, sabe o que vai acontecer, cara? Vai acontecer um pouco diferente do jogo. No jogo, você tem o Hector, a maior parte do tempo, como protagonista. Uhum. E em algum momento aparece o Trevor. Talvez, sim, por conta dessa caracterização do personagem na série, talvez ele vá procurar a ajuda do Trevor. Acabe, sim, virando ali um parceiro, alguma coisa assim. Ou, então, sinceramente... A responsabilidade seja transferida pro Trevor. Não, ele pode acabar se virando contra a Carmine, ou pode ser o que a gente tá até... É difícil, né? Pode ser, mas... Visto o histórico desse personagem, eu acho pouco provável. Como ele foi apresentado... É, mas às vezes ele pode virar, né, o capiroto lá, o sete pele, o mochila de criança do nada e matar a mulher. Ó, mas pode ver. Não, eu acho que vai seguir muito que o Anderson falou, do Hector entrar no grupo da Sypha com o Trevor. Uhum. E pode apostar que vai ter uma situação que eles vão estar ferrados... E vai chegar o Alucard pra salvar eles. Eu não duvido, não. Não é? Você só vai ver uma espada voando. Provavelmente o Trevor e a Sypha vão atrás, porque a Carmila falou que vai voltar e vai atacar o terror. Então a gente já tem uma vilã na temporada. Pode ser que eles salvem o Hector, ou pode ser que o Hector, por alguma sorte bizarra, consiga fugir. Mas, de repente, como parecido no jogo, o Trevor vai encontrar o Hector sabendo que ele é um forjador de demônios. Eles podem até chegar a tretar. Pode ser. De repente eles podem até ter uma briguinha e depois trabalharem juntos. Mas também a gente não pode esquecer que o Isaac tá putaço, tanto com a Carmila, e mais puto ainda com o Isaac, mais puto ainda com o Hector, que era também um braço direito do Drácula. Então, com certeza, o Isaac vai voltar pra tentar matar o Hector. Ele não tá errado, né? Não tá errado. Com ele. Tô no time dele dessa vez. Agora uma dúvida, só faltou um personagem importante que eu não sei se vocês vão introduzir na animação do Castlevania, mas tem um personagem que é o braço direito do Drácula que ainda não apareceu, e no Curse of Darkness ele aparece. A Morte. Exatamente. Que traz o Drácula de novo, olha só, então, hein? Eu acho que ela vem nessa temporada justamente trazendo o vampirão de volta. É só um comentário rápido e off-topic aqui. Eu queria que na versão dublada desse jogo, dessa série, a Carmila tivesse sido dublada pela Adriana Esteves, cara. Só porque foi a Carminha na novela, sabe? Meu Deus. Ó, e seguindo o spoiler, no jogo, o Isaac serve de receptáculo pro espírito do Drácula reviver, hein? Será? É. Então, né? Isto é, a história dos jogos não faltam pra introduzir, pra fazer uma nova temporada. Assim, a série, se ela foi renovada tão rápido, com certeza a Netflix teve um bom número de visualizações, né? Muita gente consumiu essa nova temporada. A primeira temporada tem ido muito bem. E a segunda temporada, além de ter tido muito consumo, foi muito bem de crítica, né? A maioria dos críticos gostaram da temporada. Eu gostei! A gente não achou ruim. Só o Ivaldo que falou mal o podcast inteiro da temporada. Tudo bem. Eu não achei a porcaria que o Ivaldo achou. Mas também não achei essa obra de arte toda ali, não. Sim. Não, só pra deixar bem claro... Uma boa temporada. Okay. Eu gostei de assistir, só que assim, eu não posso negar que todos esses pontos que eu mencionei me incomodaram bastante. Mas é como a gente comentou, tem ótimas cenas de batalha, tem muita referência top, legal de ver, monstros até. Tem alguns personagens que foram um pouco mais bem construídos, que você até fala, pô, legal a atitude dele e tal. Mas assim, no geral, tem todos esses defeitos que eu acho que poderia trazer uma coisa bem melhor, mas... Um ponto positivo, se a gente for pensar num geral, é questão de adaptação de game para alguma mídia diferente, seja filme, nesse caso uma animação, é uma adaptação bacana, sim, bem feita, bem produzida, que vai levar quem gosta do game a consumir e outras pessoas que não conhecem Castlevania, o game, a consumir também a animação. E tá no caminho certo, né? Você, sim, gostando ou não de roteiro, de algumas decisões que eles têm durante a temporada, mas como adaptação, como introdução desses personagens, como você vê esses personagens em tela contando uma história, é legal. Vou além do que você tá falando, é legal até por ser uma adaptação de um jogo, então a gente tá tendo um avanço positivo até que enfim, numa adaptação de um jogo, isso é muito bom, que continue vindo mais, né? E não, e que não vai parar, o Assassin's Creed vai ser adaptado também, vai sair pela Netflix. Não, pelo amor de Deus. Gostando ou não, vai sair. Não, já tivemos o filme, não, né, brother? Já não deu certo, porra, cara. Parar por aqui. Cuidado, você vai assistir e você vai falar, nossa, que muito louco, quero fazer parkour. Calma, não reclame antes. Parkour é pra Jacu, já dizia o Jacu. Parkour em Carajá só se for nas árvores, né, porra? É o raiz, né? É, parkour raiz. Assim, cara, eu não conheço a saga dos jogos, eu nunca joguei. E eu, como telespectador, gostei da série. Eu acho que tem pontos de melhoria. O que eu queria ver numa segunda temporada é uma história um pouco mais fechada. E eu queria ver uma história com um tom um pouco mais sombrio. Na terceira temporada, você tá falando, né? Na terceira temporada. Concordo. E uma coisa, assim, por exemplo, uma coisa bacana é que você foi um... Acho que quando a gente assistiu a primeira temporada, acho que você foi um dos que menos gostou da primeira temporada. E é o que mais gostou da segunda temporada, né? Que é um contraponto legal, né? Conseguiu me conquistar aí um pouquinho mais. Nossa, como a pessoa pode estar errada em duas situações. Ou isso, né? Everton, eu estou junto com a crítica, entendeu? Você estão todos errados aqui, ok? Ah, então você é igual o Hector, você vai no pelo dos outros. Exato. Você vê, ó, o diferencial do Nerd Patriarca. Talvez a gente seja o único canal no mundo que está falando mal de Castlevania segunda temporada. Você não tá falando mal. Mas você tá apontando que ela não é perfeita. Vocês estão meio em cima do muro. Então meio Zé do Muro, sabe? Meio Ciro. Não, eu tô pro lado mas com é, você. Mas é okay. Murão essa temporada. Não tem como. É muito... Eu acho que ela tem mais pontos negativos do que positivos. Mas você assiste. Sim. Prefiro a primeira temporada, com certeza. Mas acho que é isso, né, galera? Senão o Ivaldo vai continuar falando mal do Drácula aqui de novo. Mas ele vai daqui a pouco falar assim... Não, mas deixa eu falar um negocinho do Drácula. Falando do Drácula... Não, chega de falar do Drácula. Aquela roupa dele eu achei ridícula. E a sobrancelha dele tava... A sobrancelha dos personagens, o que você achou? A sobrancelha do God Brand, você gostou? Ah, linda, né, cara? Eu achei, assim, de um gosto, assim, fora da curva, diria. A Carmila tinha uma sobrancelha estilosa, hein? Então, mas aquilo lá é... É aquelas sobrancelhas feitas com tatuagem, sabe? Aquelas permanentes. Bem, então é isso, galera. Até o próximo podcast. Valeu. Falou. Falou. Cuidado com a burra, hein? Muito bem,